Eco Delta Fox, decola aos 4-1, controle 20.8. Contra 08, obrigado, até já. Romeu Fox Charlie Lima, decola aos 4-1, controle 20.8, mantenha a separação visual com o tráfego. Mantenha a separação visual com o Eco Delta Fox, Romeu 208, controle Salvador, Romeu Fox Charlie Lima, graças ao meu comando. Oxa, né, 6226, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 129. This land runway 10, Ocean 6226. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Controle Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, prossiga. O senhor autoriza 4,5, direto, seria? Estou passando o Eco Delta Fox, autorizado, direto, seria, supla para 4.500 pés. Prezado, seria 400, obrigado, Eco Delta Fox. Controle Salvador, é o Papa Tango, Whisky Oscar Fox, uma boa tarde, informação, boa tarde. Papa Tango, Whisky Oscar Fox, excelente identificação, voa Mari, parece que está chegada a Mari, espera nível 050, ajuste no 095. Vem passando por 050, no 095. Papa Romeu, Romeu, Papa Sotti Lima, coisa achando mil pés, rebaixo para da barra. Afirmativo no Acerra, Ponte Carol da Barra, Romeu Fox Trot Lima, motoriza 500 a nível litoral, problema? Romeu Fox Trot Lima, sobre o oceano, mantém 500 pés, reporte Carol da Barra. Sobre o oceano, 500 pés, reporte Carol da Barra, meu comando, muito obrigado. Salvador, boa tarde, 132 no meio, ponto 0 no 0, pronto. 132 no meio, boa tarde, mantém para espera. Mantém 132 no meio. Ocean 6226, on the ground, S43, turn right, contact Salvador ground, 121, decimal 1. 211, Ocean 6226. Salvador, boa tarde, 3144, estabilizado, RNAS 10. Pouso 2771, autorizado pouso 10, vento 120 graus 129. Vento, autorizado 771. 3144, boa tarde, ajuste 0015, continua a aproximação, número 2 pouso. 3144. Azul 2788, chama C3 CIP 12685, alterna 12545. Azul 2788, C3 CIP 12685, alterna 12545. Papa Tango, Juliette, uniforme, Papa, prossiga. Primeira vez, o aeronave está 0, 4, no solo, os 4, 5, direita, 1, 2, 1, décima 1. Da direita, 2, 1, 3, 0, 1, 2, 2, 7, 7, 1. Nível 1. 3.500 pés após autorizado a ascensão para o nível 1.05. Reportará 3.500 pés, depois quando para o 1.05. Tudo bem, pessoal. Uno 44, autorizado pouso, pista no zero, vento 1.10 graus, 1.49. Repouso na 1.0, tá? 3.144. Oi, uniforme direto papá, acione e responda 0.1.2.3. Acionado 0.1.2.3, Juliette papá. No meio, visual com 320 da companhia curta final. Afirmo, 320 no meio. Não, 320 no meio, após o pouso do mesmo, a linha mantém pista no zero. Após o pouso zero na frente final, a linha mantém no zero, 320 no meio. Oi, confirma a frequência do solo pro 2771? É, 121, decimal 1. 21, 1277. Romeu Fox Trot Lima, confirma estimado para pouso. Mais. 1520 copiado, 1620 copiado, Romeu Fox Trot Lima, tem frequência livre. Boa tarde, mantém em ponto de espera após o início da rolagem do 320 da companhia. Autorizado a manter isso no zero. Após o tráfego da LNA e Martina, 1-0, 3-1-4-4, no solo aos 4-8, direita 1-2-1, décima 1. 2-1, décima 1. 1-2-8-8. Copiou o controle? Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Plano 3-2-1-6, autorizado decolar pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Decolagem da 1-0, tá 3-2-1-6. 1506. Contará 3. Decola 5-0, controle de Salvador, 1-2-0, décima 8. 1-2-0-8, 3-2-1-6, uma boa tarde. Boa tarde, prefeito da Momo, cruzador de 200. 3216, contato a decolagem sobre via Momo para nível 370. Sobre via Momo, nível 370, 3216. Papatango, Whisky, Oscar, Fox, Trot, Japog, TAP, voo, Cessna 366, disparado 2500 pés, o ajuste 1095, está autorizado a RNAV, se aposta a pisar. Após TAP, mais 266, o Cessna 266. Controle Salvador, Juliette, Nipam, Papá, passou 3510. Papatango, Juliette, Nipam, Papá, suba e mantém o nível 105, reporte para lançamento. Reportará para lançamento, Juliette, ali de Papá. Sr. Oscar Foxtrot, após TAP, Sierra Zico 366. Aceito 3805, decola ao 52, controle de Salvador, 120, décima 8, morro. 208, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, 3805, passando 2000 pés. 3805, contato radar na decolagem, sobe via da EPA no nível 340. 340, autorizado, 3805. 3216, sube e mantém o nível 310. 3216, sobe receita 310. Controle UTAN 3805, podemos dar presente a Proa Elisa? 3805, só precisar da EL. Da EL, obrigado. Passarido 2230, pronto, espera. Passarido 2230, autorizado a linha e declaração 0, vento 1100 graus, 14 nós. E decola. Boa tarde, voo 2008, para o Salvador. Voo 2008, para a sua identificação, voa Mari, para a gente está chegada a Mari, isso para nível 060, ajuste no 095. Mari, 060, voo 964, a sua identificação da CV chegada a Mari para nível 070, ajuste no 095. Via Mari 070, voo 990. Voo 2008, voa posição em TAP. Posição em TAP, voo 90208. Passarido 2230, decola 55, controle de Salvador 120, décima 8, um bom voo. 08 graus. 3216, C3TIP 1268, alterna 125-45. 3216, Recife, 126, alterna 25-5. Passaria do 2230. Passaria do 2230, contato radar Nebolagem, logo via ABO1 para nível 180. ABO1 para nível 180, 2230. O Papatango, Whisky, Oscar, Foxtrot. Papatango, Whisky, Oscar, Foxtrot, 1-1-8-95. 1-1-8-9-5. Salvador, Papatango, Whisky, Oscar, Foxtrot, uma boa tarde. Papatango, Whisky, Oscar, Foxtrot, boa tarde. Justo no 0-5, continua a aproximação, reporta 372. Passado aí na 372. Fox, no tráfego de conhecimento, pessoal, agora passado 4,6 milhas sudoeste de Salvador, teve estado encerrado, é frequência livre. Salvador, azul 41-16, azul 41-16, aciona identificação dessa via chegada Mares para o nível 080, o ajuste Salvador no 095. Era Mara até o 080, ajuste no 095. Voo 2008, desce para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.000, 2008. Voo 1964, desce para nível 050. 050, é para... 416 é autorizado desse para nível 060. No 372, contrante posto baixado e travado, o Papatango e o Oscar Foxtrot. Papatango, Whisky, Oscar Foxtrot, autorizado pouso, pista no 0, vento, 1-1-0 graus, 1-4-9. 2-3-0. Gostaria de coordenar, senhor, o 1-6-0 com o final. Gostaria de 2-3-0, tudo mantendo o 1-6-0. Por 60 graus, 2-2-3-0.

6312, boa tarde, autorizado alinhado e decolapso no zero, vento 100 graus, 149. Ali decolando a deve final no 2. SAP iniciando, voo no 964. Zona 964, Tiago 368, sou 4000, pede sua autorizada, Renato. Como é que você vai, Renato? Tá confirmando a linha de cola, né? Tipo, por 632? Afirmo, a linha de cola vento uma centena com 149. 1-2. Controle, o Papatango Juliette meio forte, papai atingiu o 085, vai efetuar o lançamento no 085 e vai chamar para a descida. Papatango Juliette meio forte, papai, lançamento a critério, não atrasa o desplazamento no setor, reporte para a descida. Ciente, reportaram para a descida do papai. Papatango Juliette. Sou 2008, torre 118, decimal 95. 1854. Salvador, boa tarde, gol 2008, final da 10. Sou 2008, ajuste 10 no 5. Continua a aproximação, reporte 372. Será 372, no 002. Puxa, né, 6312, decola 05, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, Salvador, Jané, 12, boa. Controle Salvador, boa tarde, Jané, 6312, decolou, passando em 500. Jané, 6312, contato do radar da Ecolai, sobe via feita a PUCA para o nível 350. Via PUCA pro 350, Xana 63, 1-2, pode ir pra PUCA? Pojamos? Posicionando 6312, mantém a perfil da saída. Vai manter 6312. Controle Salvador, passaria do 2230. Autorizaria voar direto ao destino, Conquista? Passaria do 2230, mantém a perfil da saída, aguarde. Azul escuta, 2230. Azul 4196, desce para 4000 pés, voo Serra 368, autorizado a RNAVE, ajuste no 095. No 095, 4000 pés, Serra 2368 na prova, 4196. Morfiosa, reporte Paris, reporte Voice Asa, reporte Visual Bom Campo. Voo 2008, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 149. Autorizado pouso na 10, voo 2008. Motor? O Golfiós está na tráfego neste setor, esse é para pista de tráfego, ajuste no 095. 1964, Serra Vista 366, como número 2. Voo 964, boa tarde, ajuste padrão, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Papatango Whisky, Oscar Fox, autorizado. Ingresso via pista 35, segue direita após primeira esquerda até o pátio 4, ao estacionar quem está livre. Controle Salvador, Juliette, ele com a papata, protege iniciar a descida. Entra controle. Juliette, ele com a papata, pronto para a descida. Juliette, uniforme papá, desce para 3.500 pés, ajuste 10.105. Salvador, boa tarde, eu vou 1.164, acho que a identificação da SV é chegar da Mari para o nível 050. O ajuste em Salvador, 10.105. Seu procedimento, passo no meio visual. Azul 4196, reposta de reação 366. Varal 366, 416. Sim, frequência livre, Whisky, Oscar Fox. Voo 2008 no solo aos 10, direita no 21, décima 1. Direita 21, 2008. Serra Confiosa, campanha ingresso de circuito de tráfego do Torre, 118, a decimal 95. Ele de pouso com o 1964. Romeu Sierra, Golf de Oscar, 14, ajuste no 015, vento do aeródromo, 100 graus, 159. Autorizado, final pista no 7, reposte através da RIMAR. Passou 366, azul 41, 16. Azul 41, 162, 118, decimal 95. 118, 95, obrigado. Catarina 2230, Centro Recife, 1260, alterna 1288. Final de 8 milhas, isso no 0. Azul 41, 16, ajuste no 015, continua a aproximação, aguarda a pista livre. No 0 no 5, aguarda, 41 no 16. Azul 41, 16, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 149. Autorizado pouso, pista no 0, azul 41, 16. Acione identificação, a gente estava zona 015, espera nível 070. 070, efetuando via à esquerda, já retorna a rota, está 352. Negócio Golf Uniforme, contato radar 61 no milhas, sudoeste Salvador, rebaixo para descida. Oscar, Golf Kilo, prossiga. Afirmo, Oscar Golf Kilo, reporta para sim, cruzamento da pista. Tango Oscar Golf Sierra, autorizado, alinhar e manter piso no zero. Oscar Golf Kilo, autorizado, cruzamento da pista, segue via Quebec, Mike Lima, na Lima, solo Salvador, 121, decimal 1. Azul 2, situação, azul 4, 116. Solo azul 5, direita 121, decimal 1. Na Fox 211, 4116. Porta Golf Uniforme para nível 050. Papatango, qual é o segundo Sierra? Autorizado decolar, Tino Zero, vento 110 graus, 139. Bom, 964, está autorizado a Renato da pista 10, rapaz, está autorizado. Quanto está estabilizado, 964? Canal 6320 desce para 4.000 pés, o ajuste 0095. Após desvios, foi Itapa, desce para o nível 050. Itapa 050, nível 350. Oscar Golf Sierra, decola os 17. Chama controle Salvador em 120, décima 8, move. 120, décima 8, agora. Papatango, Oscar Golf Sierra. Papatango, Oscar Golf Sierra, contato radar na decolagem, sobe VT da Arbo 1 para nível 100. Arbo 1 para 100, Golf Sierra. Papatango, Oscar Golf Sierra, mantém o perfil vertical de subida da saída Arbo 1. Meu Sierra Golf Oscar, solo os 19, confirma a parte? Sierra Golf Oscar, autorizado, backtrack, segue táxi até a pata, estaciona a frequência livre. Após ETAP, voo certo 366. 360, após ETAP, deve para 2500, fez o ajuste Salvador 1095, está autorizado a RNAV da pista 10, resposta está autorizada. Mas 64. Complete aproximação, chame Tony 118, decimal 95. 295, 1164, boa tarde. Boa. Controle, pode voar direto com pista, mantendo a restrição 3000, a radial seria 255, o observo. Afirmativo, lógico, o oficial vira conquista. Ok, conquista aguardando a liberação da restrição, o oficial. O acho que a oficial tem pretensão de modificar o plano na... no voo? Negativo, senhor. A restrição é 100. É. Xanem 320, livre a aeronave, reporte estabilizado. Dois, quatro, 3560. Desço para 4000 pés. 4000 pés, 3560. Acho que eu vou ficar confirme pro que mantém. Está mantendo 3000, radial 155. Gente, algum desvio previsto? Negativo. Gente, 3560, informa o tráfego, posição de 2 horas, 8.7 milhas. Mantendo 2.900 pés, um Charlie 208, vai intervir já com sua aproximação. Desce para 2500 pés, o ajuste 1015, livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado. Será estabilizado com 1015 e 2500, está 35, legal. RNAV, o Xenem 63, legal. Xenem 320, ciente, complete aproximação, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, Xenem 63, legal. Oi, Salvador, Xenem 6320, boa tarde, duas pistas para frente. Xenem 6320, pode ter aproximação, mas autorização de pouso. No solo 26, direito no 21 decimal 1. 2 anônimo, obrigado. Oxanem 326, seu controle Salvador, aciona identificação. Está sob contato radar, 13 milhas para a posição coral. Quando no ideal de descida, desço para o 050, ajuste no 015 na proa de ITAP. Partiu na proa de ITAP, agora o ideal vai ser 50, vou chamar o 10 para a ITAP 10. Para prosseguir na descida, o Oscar com o Júlio Fábio. Acho que eu confio uniforme, gente. Inicialmente mantenha o nível 050, informe tráfego posição de 1 hora, 10 milhas rumo oeste, mantendo 3.000 pés, um Charlie 208 após a passagem do mínimo, será autorizado a descida e completar o procedimento NDB Zulu. Papatango, acho que o oficial informa o tráfego posição de 11 horas, 8 milhas, rumo Nordeste, mantendo o 050, um Charlie 208. Não entendi correção. Mantenha 3.000 pés inicialmente, aguarde a atenção. Boa tarde, Bono 885, achou o controle Salvador. Achou a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1015 em Alagoinha, intercepta a chegada, bom. 4.500 em Alagoinha, intercepta a bomba. O 1885. Após bomba, pode voltar a 1860. Afirma, tio. Obrigado. Passa a visita, 3560. Complete aproximação, chame torre Salvador, 1185. 295, tá, 35, 0, boa tarde. Boa. Boa tarde, tá, 35, 0. Tá, 35, 0, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vai. Pessoal, 2771, pronto, ponto de espera. 2714, confere. Corrige 2714. Azul 2714, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 2714. Oxalé 6320 no solo de 29 direito no 21 decimal 1. 21 no Oxalé 6320. Como zero, acho que ouviu. Sim, aguarde a autorização. Oscar Filo autorizado, decolapso no 0, no 00 graus, 149. Tango Oscar Oficial, livre ascensão, nível 1 no 00. Tango Oscar Golf Uniforme, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015. Autorizado a proa de Duna, intercepta o NDB Zulu, pistona 0, reporte estabilizado. Uniforme, ciente da instrução. O quê? Ciente das instruções, uniforme. Salvador, Oceané, 63. 26, pode voar o 372? Tive 372, achando 6326, é o número 2 na aproximação. Tem a proa de TAP. Oi, Salvador, Papatango, Oscar Golf Kilo. Papatango, Oscar Golf Kilo, contato radar. Suba para o nível 100 via saída árvore. Falta lembra de voo 100 via saída árvore. Oscar Golf Kilo. Azul 2714, autorizado a linha e mantém pista no zero. A linha mantém 2714. 560 no solo ao 32, direito no 21, direito no 1, boa tarde. Direito 21, boa tarde, tá 3560. Confirme pro Eidel para Guanambi. É a prova 272, ó. Correção, 277. Enche. Rolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 129. Pista autorizada, 27, Pilo, condições de voar a árvore da presente, aguardando o Guanambi? Afirmativo, vai voar a árvore da presente, ótimo filho. Vetoração para o sequenciamento, curva à direita na proa 240. Seu limite é radial. Seu limite é radial 320 do VR Salvador. Gol 1885. Proa 240, controle Salvador no 20.8, boa viagem. 208, boa, 27 no 4. Chanel 6326, desça para 4.010, ajuste no 0, no 5, na proa do Serra Vitor 366. 4.010, na proa do Serra Vitor 367. Bom, Cruzador, Azul 2714, cruzando 1.310, saída da Momo. Azul 2714, contato radar, sobre para o nível 160, direto Cogbu. 160, direto Cogbu, livre da restrição a 15 DME. Afirmativo. Tem direto Cogbu, livre da restrição 2714. Oxana 6315, autorizada a linha e decolar, pista no 0, vento 1110 graus, 129. Autorizada a linha e decolar, pista no 0, Oxana 6315. Gente, eu acho que eu vou fio uniforme, completo de aproximação, chame torre de Salvador, 1 no 8, decimal 9. Obrigado, boa tarde. Boa. Chanema 326, informe tráfego, posição de 1 hora, 1 no 3 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, um Charlie 208. Gente, mantenha 4 mil pés inicialmente, aguarde a passagem do vídeo. Então, acho que eu vou ficar informe tráfego posição de 12 horas, 1-1 milhas, rumo nordeste, mantendo 4 mil pés, um Airbus 318. Tá certo o tráfego, agora eu vou ficar. Gente, ingresso na pista, conforme após ingresso via Charlie, que ultrapassa a marcação do ponto de espera, se considera ingresso na pista e livre via Taxiway Delta. Ok, vai livrar na pista e vai livrar na Delta. Gol 1885. Agora, Uno 2 milhas para o Sierra Vista 368, reassuma a navegação na proa do Sierra Vista 368, em descida para 4 mil pés. Sierra Vista 368, vou Uno 8. Janeiro 6326, dentro para 2500 pés, livre RNAVE, reporte estabilizado, ajuste permanente, 1-0 no 5. Desça para 2500 pés, livre RNAVE número 2 na aproximação, reporte estabilizado, gol no 8-8-5. 2500 com 1015, gol no 8-8-5. Azul 2714, foi direto, o que é pro ideal para Barreto? Sapatão, acho que eu consegui o submanter nível 100, sem restrições. Pode manter nível de voo 100, sem restrições, acho que eu consegui. É, só do 2714, ideal para Baiana seria 295. 295, aguarde. Agora. Restan 3193, mantém o ponto de espera. Xanema 3005, ao livrar, chame Paulo no 211. 1-2-1, morreu? Afirmo no 211. 211, minha. 2, 1 no 8, decimal 9, 5. Letra 5, engana, boa. Boa. Voo no 885, condições de voo, Sierra Vista 366, ou prefere manter o 366? 366, voo no 885. Ente, pode estabilizar. Estabilizado, vou no 8. Então, lógico que eu vou ficar com o fim estimado para a Guanabim. Guanabim, 1-8-1-0, tá? Ótimo, eu vou ficar. 1-8-1-8. 1-8-1-0, ótimo, eu vou ficar. 1-8-1-0, copiado, graças. Dando pista livre. Aqui eu vou ter a participação aguardando a liberação. Chama aí, vai ter aí, né? Oscar Golf Serra está afastado 5,2 milhas de Salvador, submantém a nível 100. Serviço radar terminado para informação de voo e alerta agora, centro Recife, 126 decimal 0, alterna 1288. Caso negativo, retorna à frequência do controle de Salvador.